E os gatunos sarrando no baile de Pelé nas nove, impactante, comando a cidade. Pegou três carro, caralho, esse aí tá cheio das notas, sobrenatural, suas glórias, entrando também pro livro da história. Também fez faculdade na fase, celulares, era de balde, festival do crime, solo, era o melhor da sua idade. Quem cresce com os piratas, sobrevive, meias farpa, faz fita de 20 mil, vira palhaço e dá risada. Alcateia de bandido no centro, toca o terror, crise brasileira. Amigo, as gatuno de Zion Bolt. No enigma da Springer, fábrica de sonhos triste. Como com minhas bucetas, sem portar os trajes de grife. Foca, fuga, trajetória no GPS manual. O estudo é o escudo pra não tomar de furadora. Se pepa, querem grana, currículo, medalha. Gatuno de ouro, tá vivo, não erra, não falha. Alto escalão do crime, tem que analisar. Iniciante não pode errar. Se não vai tombar, tem que tirar só nota A. Ou não vai entrar pro time, vai morrer por micharia. Na cela com vida. Três astronautas de nave roubada, notebook e arma. Levando pro desmancho, pro sítio em águas claras. Tanto barão pra cada, o resto é investimento. Pro próximo serviço, faz os boy cagar pra dentro. Quero depender do SUS, eu faço meu governo. Inflação é pra otário que aceita morrer por dentro. Pelo certo ou pelo errado, não vou ficar chorando. Vou buscar o que é meu, gatuno de ouro. Tomada de ação é gravada em só uma track. Hollywood do crime, não adianta os gold cat. Terror já fez tremer os coxinha, então guarda as peças. A noite catileia, vamos a o que interessa. Nasci nesse bang, semblante de réu. Tranquilo na brisa até tocar o Nextel. E aí, NH? Vagabundo tá te esperando, irmão. Tá colado? Mas nós estamos tudo aqui já. Me liga na resposta, tá no seu. Que é tipo intuito de negão, rebaixados, golfo, sapão. Com as flagras da baixada e fixa na suspensão. Um lugar bom, é o habitat de ladrão. Que os débitos não bate nem cobre a tua função. Vivi na selva alombrado, com a saída pros bolsos furado. Katana dos boy, de protetor cromado. E só peneirando o corpo sem deixar vista de nada. E larga lá no distrito industrial de Alvorada. Para os caixa, passa nada, regula as marchas. Piloto de fuga na avenida, rabiscando as faixas. Menor da trincheira, só na renda de segura. Sexto do estoque, lock, paranoia, porta clock. Vida sumiu o BO, gatuno na contenção. Ninguém sobe, ninguém desce, comando, toca, trova ao lado de exclusão. Filma a sociedade podre, tração e reação. E a resposta tá no codo. Fode, planta, erguer sem testemunho. Um descuido é o suficiente pra se corromper. Visa colarinho branco, trama de temer. Corre que são votos pra falar e cobrar por não fazer. Rouba de trabalhador, corrupção. Outro fator com credibilidade do menor. Infrator, invasor fardado, vitimando favelado. Gera menor revoltado, tira o mundo feito tambor. Nota ao viés, exclusão social. Pros vermes incriminar, ciente do erro que o céu morra agora. Algo deles assumiu o lugar, tá? Nota ao viés, se fica o gagueja. Circunstância revela que quem tá disposto a matar pela grana também fica exposto a morrer por ela. Fela.